Essa oferta vai rolar dentro de um grupo fechado no WhatsApp, onde eu vou estar pessoalmente para tirar todas as dúvidas. Além do desconto especial, quem participar ainda concorre a um massageador cervical que custa R$ 200 no mercado. Mas atenção, são poucas vagas e quem sair não consegue voltar. O link está aqui embaixo.